refrigerar, refrigeração. Alô, Joaquim, oh! Posso falar, Esdras? Atualizando! Essa aqui tá estourada, MC Maellen. Como é que é, negão? Eu ativei o modo foda e a putaria me aguarda. Se esse fosse pó, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Tá arrependida, a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. Tira a voz do peito e diz: e então joga, joga, joga na minha cara. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. Joga bunda, empina a bunda, mulher, vai, vai, vai. Joga bunda novinha safada. Joga bunda, joga. Alô, Leocito! Joga bunda, como é que é, como é que é? Eu ativei o modo foda, a putaria me aguarda. Se isso fosse bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Tá arrependido. Ítalo Cleison, patrão. Josélio e Camila, a Sofia Lances. Como é que é, como é que é? E então joga, joga, joga na minha cara. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. A bem porta, alô Alisson. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. Joga bunda, joga agora, joga bunda novinha safada. Joga bunda, joga bunda. Cadê Calaxis? Chico das bolas. Joga pra cima que eu já fui, negão. Introdete Academia, Academia do Caestrona, é estourada, negão. Rodrigo Presidente Marcas, o mural de Ibicoara. Danadinho Cetens de Caxias.